graça do sol te faz chorar, e a tristeza em tua porta vem bater. A alegria é sonho irreal, e o medo está tomando conta do teu coração. A vergonha, a dor e a culpa são sentimentos que te impedem de recomeçar. Mas a vida está aí, dando outra chance pra ser feliz. É só solidão. Começar de novo é aprender com os próprios erros e crescer, investir no coração. Mas se a vergonha, a dor e a culpa são sentimentos que te impedem de recomeçar, a vida está aí, dando outra chance pra ser feliz. É só só recomeçar.